Programa Paracatuzum no ar pela sua Rádio Fiscar 95,3, Arte, Cultura e Pensamento, como sempre, toda quarta-feira, aqui na sua Rádio Fiscar a partir das 6 horas da tarde. Eu sou Ricardo Rodrigues. Sabe o que eu gosto? Esse quando você fala assim, programa Paracatuzum, legal esse programa. Eu sou Elvio Tamoio e nós hoje vamos debater mais profundamente. A gente sempre nos sempre outros comenta, programas, sempre comenta. Sempre comenta, tal, mas hoje a pauta é a tal da Lei Rouanet. A lei de incentivo federal, né? De um lado vai estar o Márcio Boaro, né? Que é ligado ao pessoal dos grupos de teatro e tal, né? Que é administrador de empresas também, né? E na outra ponta vai estar o Leonardo Brant, do Cultura e Mercado, né? E hoje, quer dizer, são duas posições, não sei, pelo menos do que a gente lê, um pouco distante, diferente, mas que já está no ar, eu acho, um deles, né? É isso? Boa tarde. Acho que alguém está no ar, eu não sei quem é. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem que está falando? É Márcio. Ô, Márcio, é o Elvio Tamoio. Você está ouvindo bem baixinho? Tudo bem, Elvio? Está tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tudo em paz? Tudo tranquilo. E você está onde aí em São Paulo? Eu estou aqui na Rua da Consolação, ao lado do Teatro Coletivo, antigo Teatro Fábrica. Então, rapaz, está vendo a notícia aqui que mudou, não é mais fábrica, né? É, mudou para Teatro Coletivo esse ano. Ah. Mas é um nome que está pegando bem porque tem a ver com nossa produção teatral, que é coletiva. Ah, daí são vários grupos tal que estão dentro do isso, Fábio. A gente sempre tenta montar a pauta do teatro pela produção de grupos e produção assim coletivada. Tá. Legal, boa tarde, Márcio, que é o Ricardo apresentando o programa aqui junto com o Elvio. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Bom. Achei interessante aí, então são vários grupos que estão então agora na gestão desse espaço? Sim, que estão no Teatro Mano, são dois grupos, a Companhia Alcamorana e o Núcleo 2, que era do antigo Teatro Fábrica mesmo. Só que nós convidamos e tentamos fazer projetos onde nós podemos trazer vários grupos. Por exemplo, ano passado, olha, eu não sei precisar, mas foram uns 30 grupos. E esse ano a gente está tentando, também está trazendo muitos grupos e a intenção é conseguir fazer trabalhos junto à prefeitura, ao estado, para tentar trazer grupos sem custo. Como nós temos ainda despesa de aluguel, do teatro, esse tipo de coisa, está um pouco complicado, mas nós tentamos o máximo possível trazer uma produção de referência do Teatro de Grupo de São Paulo para se apresentar aqui. Legal. E na outra ponta, acho que o Leonardo já está no ar também, né, Léo? Léo? Eu acho. Léo, você já está no ar, Léo? Leonardo? Alô? Não, vai ter que novamente, nós vamos tentar. Bom, mas enfim, Márcio, você é do Alcamorana, é isso? Sou, sim. Agora aqui eu estava olhando teu currículo na internet, o senhor é formado em administração de empresas, é isso? Nossa, eu sou meu currículo, eu tento esconder isso, mas sou formado em administração de empresas. E aqui diz que você está 17 anos como desenvolvedor na MSDN Regional Director, é isso? Não, isso daí, fora trabalhar com teatro há mais de 20 anos, porque eu também trabalho com informática e aí é um título que a Microsoft tinha me dado para poder trabalhar como evangelizador de tecnologia. Evangelizador de tecnologia? Eu nunca pensei que eu ia falar isso no rádio. Traduz isso, o que é um evangelizador? Assim, quando surge uma tecnologia nova, eu pesquiso a tecnologia, eu vou para os Estados Unidos para pesquisar tecnologia e depois eu falo em vários lugares sobre essas novas tendências. Então esse título, que até não estou usando já faz um ano quase que eu não estou mais fazendo isso, mas eu fiz durante muitos anos isso. Evangelizador de tecnologia. O título é bonito, né? É uma coisa bem gringa mesmo, né? É uma coisa bem de gringo mesmo, por isso que eu fiquei até vermelho aqui, porque a última coisa que eu me imaginei que eu ia falar agora era sobre isso. Era sobre isso, mas está lá no seu currículo, né? É. Então. Bom, mas aí o Léo já está no ar, Léo? Tô aqui. Ô, Léo, boa tarde. Léo não, Leonardo Brant, né? É o meu amigo Leonardo Branco, por isso que é Léo, né? Boa tarde, Leonardo, que é Ricardo também apresentando junto com o Elvio. Ó, e você acha que já deve ter ouvido um pedaço aí, Léo? Do outro lado, Leonardo, do outro lado tá o Márcio Boaro. Quer dizer, vocês dois estão em São Paulo, eu e o Ricardo estamos aqui em São Carlos, né? E a gente vai estar conversando sobre Lei Rouanet. Mas antes, o Leonardo Branco é presidente da Brant Associados, ateliê de políticas culturais. O que é isso, Leonardo? Pois é, tem um... Bom, primeiro, boa noite já, né? Aí tá noite? Aqui tá tarde, o sol tá aqui em cima de nós. Seja noite já, não? Não, mas é difuso horário e tal. Ah, então tá. Diga. Então, boa tarde, boa noite, Elvio. Boa tarde, Márcio. Prazer aí estar com vocês. E o Ricardo tá aqui também, vai entrevistar você. Né? E o Ricardo também vai estar aqui comigo. Ricardo também, desculpa. Vamos lá. Boa tarde. Valeu. Então, a minha empresa é uma empresa de consultoria na área cultural. Eu trabalho com empreendedores culturais, trabalho questão de sustentabilidade, questão de conceito, política, enfim. A ideia é dar suporte, apoio para empreendedores aí de qualquer lugar. Legal, não, tá todo mundo. Pode estar na empresa, pode ser financiador, pode ser desenvolvedor de projetos, pode ser artista, enfim, tem uma gama de empreendedores aí que a gente já trabalhou ao longo desses 12 anos que eu estou com a empresa. Legal. E você está também bem próximo com o Cultura e Mercado também, né? Isso. O Márcio tá ouvindo, né, Márcio? Parece que tô ouvindo. Então, beleza. A partir de agora é o seguinte, me perguntaram qual era a pauta, é a Lei Rouanet, mas agora vale tudo. Pode perguntar, vamos abrir a prosa. E falando em Lei Rouanet, né, quem foi? A Brant ou que foi a Cultura e Mercado que fez um encontro recentemente para fazer uma discussão em torno dessas modificações da lei, é isso, né? Foi o Cultura e Mercado lá com o Instituto Pensarte. Tá, e você acompanhou isso, Leonardo? Acompanhei, fui em todos, foram acho que quatro, não, fui em todos os encontros. Quatro encontros, eu fui em todos. E na outra ponta, o Márcio está ligado a um movimento chamado Movimento 27... 27 de março. De março, é isso, né? É, dia 27 de março é o Dia Internacional do Teatro, e aí nós adotamos esse nome em decorrência disso. Bom, enfim, quem quiser começar falando, essa lei... O que está acontecendo efetivamente? Quer começar, Márcio? Vamos tirar 2-1. Pronto, pode começar. A gente fica esperando. Vamos lá. Quem tirou? Beleza. Então eu começo. Bom, a lei Rouanet, ela é um mecanismo de financiamento à cultura. Na verdade, ela é um mecanismo... Ela é muito incompreendida, na verdade, porque a carência é tão grande na área cultural, falta tanto recurso e tantos mecanismos para ativar a nossa rica diversidade, que acontece que as pessoas tentam se apropriar desse instrumento, que é um instrumento coringa, né? Mas, na verdade, ele é um instrumento de incentivo ao empresário. Uhum. Ele é um incentivo à empresa. Para a empresa, a intenção é que a empresa, a partir da renúncia fiscal, ele consegue abater, investindo em cultura, em projetos previamente aprovados pelo Ministério, projetos propostos por agentes culturais, aprovados por uma comissão nacional que avalia esses projetos com aval lá do Ministério da Cultura, eles consigam aportar o seu dinheiro e descontar do imposto de renda e ou deduzir do imposto de renda esses valores. Uhum. Né? Essa é uma lei que foi criada na gestão do Fernando Collor de Mello, no meio da desestruturação, da desinstitucionalização da cultura, né? Foi o maior desmanche que a história do país já teve em relação às suas instituições culturais. O Collor simplesmente criou uma lei teria essa função de substituir tudo que a gente ao longo dos de todo o processo aí de desenvolvimento institucional da cultura, ele, no projeto de Estado mínimo dele, neoliberal, ele tentava substituir tudo por uma lei, né? Nunca foi declarado isso dessa maneira, mas quando um presidente destitui todos os instrumentos de apoio e de política mesmo, de inclusive órgãos que tinham função meramente de desenvolvimento de políticos, ele foi destituído, como é o Departamento de Direito Autoral, por exemplo, destituiu e não criou nada no lugar. O único instrumento que ele colocou no lugar foi essa lei. E aí essa lei foi se desenvolvendo como um monstro, né? Um monstro que servia para tapar todos esses buracos, né? E aí ela é realmente muito problemática, porque ela tem essa, apesar dela ter uma característica, o uso dela ser muito restrito, na verdade, ela serve como instrumento de política pública para pouquíssimas coisas. Uhum. Na verdade, sendo um único instrumento, o setor cultural se apropriou dela de diversas maneiras possíveis, aí, criando, foi ao longo desse período todo aí, a gente foi patrocinando de tudo. De tudo ali, entendeu? De tudo. Até festa da uva, né? Oi? Até festa da uva, né? Mas tem de tudo, tem desde projeto sociocultural, feito em periferia, até o Cirque du Soleil, sim, que é o mais combatido de todos, né? Ok, e bem aí, Márcio, como que o movimento 27 de março, é isso? Isso, 27 de março. Não, nós somos frontalmente contra qualquer lei de renúncia fiscal, porque a questão da lei, você pega 4% do imposto devido e pode destinar aí a uma pessoa, uma empresa, onde que tenha um lucro de 300 mil reais, para ficar um número redondo, 300 mil reais, aí o imposto devido seria de 100 mil reais, que é um terço. Então ela pode destinar 4% desses 100 mil reais, até 4% desses 100 mil reais, para a Lei Rouanet. Então 4 mil reais de quem pagaria 100 mil. Agora, esse dinheiro iria para o governo, que poderia ser definido pelo governo, por uma comissão, para quem iria, sem a intervenção de um mecanismo de um gerente de marketing. Então, assim, nós não entendemos o porquê da intervenção de uma empresa na definição dos destinos da cultura, sendo que o dinheiro não é dela. O dinheiro é de um imposto que ela deveria pagar. Não, assim, não é um mecenato. A empresa não está, na maioria esmagadora dos casos, a empresa que só aceita participar se for com 100% de isenção. Uhum. Quer dizer, ela não dá nada. Ela simplesmente intervém na cultura do país. As empresas como o Bradesco interviu na cultura do país, na questão do Cirque du Soleil, aonde trouxe um circo canadense com ingressos de mais de 200 reais, e o circo veio inteirinho pago, o Soleil veio inteirinho pago de ponta a ponta, todas as despesas, com dinheiro dos impostos que o Bradesco deveria ter pago. Então, assim, essa distorção acontece tanto na Lei Rouanet, como acontece no PAC, que é a Lei do Estado, aconteceu em alguns casos na Lei Mendonça, que agora diminuiu muito. Então, o 27 de março é totalmente contra as leis de renúncia fiscal. Nós achamos que um modelo de lei eficiente seria, ou próximo, se for uma lei para pesquisa, ou a lei de fomento do município de São Paulo, ou alguma coisa no modelo do que é o Fundo Nacional de Cultura, que faz parte do PROFIC, que é a nova, entre aspas, a nova Lei Rouanet. Okay. Então, o Fundo Nacional de Cultura foi criado na Lei Rouanet, na verdade. O Fundo Nacional de Cultura, ele vem desde os anos 60 sendo deformado com esse nome. Ele existe, o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura existe desde os anos 60, só que hoje ele é destinado à cultura só através de emendas de parlamentares. O novo, ele está dentro da Lei Rouanet desde 91, não lembro da data exata, mas desde a promulgação da Lei Rouanet, só que nunca foi usado de uma forma correta. E a intenção agora era montar comissões comissões onde iriam estudar os projetos e destinar o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura. Isso não acontece. Apesar de estar previsto na Lei Rouanet, ele não acontece. O que não, essa parte de renúncia fiscal, o 27 de março principal, execra e simplesmente não quis discutir. O que nós gostaríamos é que fosse implementado o Fundo Nacional de Cultura de uma forma correta. Com dinheiro público sendo gerido dentro de editais, onde esse dinheiro seria destinado a projetos aprovados, sem a intervenção nenhuma de gerente de marketing, alguma coisa assim. Eu acho que se a empresa quiser destinar para projetos culturais, é muito bem-vindo, mas não dinheiro do governo. Eu ia perguntar exatamente, Leonardo, eu queria que você falasse um pouco da sua visão, né, sobre a lei, mas eu queria que você falasse um pouco também do que saiu dos debates que vocês fizeram aí no fórum. Eu acho que a gente, na verdade, o que foi discutido, a gente saiu muito pouco. Em alguns momentos a gente tentou sair desse debate pontual da coisa do Profic, né? Mas a gente tentou fazer disso um bom gancho para se discutir a política de financiamento, né? Mas na verdade a gente não foi muito bem sucedido nessa proposta aí de ampliar um pouco o debate, né? Porque os ânimos estavam muito acirrados, na verdade, o que acontece é que eu acho que essa visão que o Márcio colocou aí da necessidade de um fundo efetivo com dinheiro de verdade, né? Não esses recursos parcos e na sua maioria contingenciados, né? A gente está agora com um contingenciamento aí de 78% no orçamento da cultura, né? Quer dizer, hoje, esse ano, né? Depois de muita briga de conseguir ampliar os recursos para a cultura, a gente tem um sistema de financiamento público ainda muito frágil, que permite um controle estatal sobre a produção cultural, o que é complicado numa recente democracia como a nossa e tal. E também eu acho que o grande problema dos fundos em geral, mas desse fundo especificamente, eu acho que até tem a ver sim com o fato de ter um bom volume de dinheiro que eu, enfim, considero muito pouco, mas... Qual que é o orçamento do Ministério hoje, Léo? Oi? Qual que é o orçamento do Ministério hoje? Tem ideia? O efetivo que o Ministério gastou o ano passado, por exemplo, estou falando sem renúncia fiscal. Tá. Dinheiro, aí contando todo o dinheiro de fundo nacional, mais emendas e tal, chegou perto de 800 milhões de reais. Isso já contando com os dinheiros extraordinários que são do Mais Cultura, que é o PAC da Cultura, PAC, né? Foram prometidos aí 4,7 bilhões de injeção de dinheiro na cultura, mas nada disso aconteceu de fato, né? O que aconteceu foi que só se colocou até agora 120, não, desculpa, quase 200 milhões de reais. A gente não tem o número correto porque o Ministério não divulgou esses números. A gente tem essas fontes, está fazendo uma contagem paralela aí dos valores do Mais Cultura, né? Mas já contando com Mais Cultura e já contando com emendas e tal, chegou a 800, quase 900 milhões R$ 1.500 foi o orçamento do ano passado. Tá, e quando o Leonardo fala de contingenciamento, para quem não entende essa coisa, é mais ou menos você é o seguinte: seu pai te dá R$ 10, aí fala, ó, só que você só pode gastar 2, né? É mais ou menos isso. É, né? Isso, é. Tô te... então, ó, você tem 10, mas... você vai no bar, mas você só gasta 2. Mas e aí, Márcio, o que você tem a dizer em relação a essa fala do Leonardo e do não, próprio. A questão é que esse percentual que a gente está falando é muito mais baixo do que o percentual de... eu não conheço nenhum país que tenha um percentual tão baixo proporcional ao PIB para a cultura. É bem menos de 1%, quando o ideal seria pelo menos 2% para você poder... para o país poder se enxergar enquanto o imaginário do povo, o ficcional do povo, ele poder se ver... enquanto ele precisa da cultura, ele precisa de investimentos na cultura popular e na cultura de forma geral. E com esse valor do que é investido, é quase impossível. Né? É impossível de um país conseguir se enxergar sua cultura com isso. Mas eu concordo plenamente. Posso te fazer uma pergunta, Márcio, em relação a isso? Não entendi. Eu concordo plenamente com o que você falou. A gente está concordando em tudo aqui. Ele quer fazer terminar uma pergunta. Com a renúncia ajuda a trazer dinheiro para o fundo? Eu não estou vendo essa relação. Tá, era a pergunta... Não, a questão que eu digo é o seguinte, o problema da renúncia para mim é porque se eu tenho uma empresa, o que eu quero que a empresa é lucro. Então, quando eu vou usar o nome da minha empresa para conseguir, para fazer algum investimento em cultura... Eu destino esse investimento em cultura para os clientes potenciais da minha empresa. Né? Então, por exemplo, o Bradesco. O Bradesco queria mudar o tipo de cliente dele. Ele queria um tipo de cliente que fosse para os Estados Unidos e o Circo de Soleil, um tipo de cliente que se identificasse com essa forma de cultura. Então, o que ele investiu? Ele investiu numa forma de cultura que tivesse a ver com o perfil de cliente que ele estava buscando. Eu não tenho nada contra isso, ele está pleno de razão de fazer isso, desde que faça isso com o dinheiro dele. Porque o dinheiro dos impostos deve ser feito para a formação do imaginário, formação do imaginário não, do ficcional, da demonstração do ficcional do povo. Né? Então, assim, isso é próprio... do capital próprio. Assim, eu tenho uma empresa, eu viso lucro. Se eu vou fazer uma publicidade, se eu vou fazer uma campanha, se eu vou investir em algo que vai usar o nome da empresa, eu penso no público fim disso. Então isso vai contra uma formação de, assim, cultural básica. Tá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A minha questão é a seguinte, eu não sou necessariamente contra a renúncia fiscal. Eu acho que a gente concentrar o financiamento da cultura num sistema como esse que a gente tem agora, acho complicado, no mínimo complicado, né? Você acha correto? Não, eu não entendi sua pergunta, Márcio. Tem não, porque, assim, muito dinheiro na mão da empresa e pouco dinheiro. Gente, peraí. Vamos falar. Fala, Léo. Aí vamos falar um por vez, porque nós não estamos conseguindo entender aqui na rádio. Ouvinte, então, nem imagina. Então, desculpa, vai. Desculpa, mas não gostei. Pode falar. Não, a renúncia fiscal, quando a gente fala de renúncia, poderia ser, tipo assim, um incentivo para a cultura. Então, por exemplo, 40% de desconto no imposto, 40% daqueles R$ 4.000... 40% de desconto, 50% de desconto no imposto se eu investir em cultura, né? O que acontece agora é que a maioria esmagadora dos casos são 100% de benefício. Quer dizer, a empresa escolhe aonde vai ter o investimento e ela não dá nenhum centavo do bolso dela. É isso que eu acho, assim... E aí, Léo? Olha, eu não concordo com essa afirmação, com a sua premissa, porque os dados, assim, da minha experiência que eu detenho, eles demonstram o contrário, demonstram que quando a empresa investe, pelo menos eu estou falando da minha experiência pessoal, que eu também não tenho uma pesquisa, simplesmente porque não existe essa pesquisa, para dizer o que precisa acontecer. Qual que é o volume de dinheiro colocado no mercado cultural, e aí eu coloco dentro desse mercado cultural... tanto os processos de base, aí, de estrutura da cultura, que aí inclui tudo isso que você falou, né? O desenvolvimento da nossa diversidade, da cultura popular, das pesquisas, dos movimentos de linguagem, etc., mas também de uma indústria, de uma indústria cultural. Extremamente forte. Do entretenimento e tudo, enfim. Acho que entra tudo aí nesse. Eu acho que um dos grandes problemas que existem nesse processo todo é que está tudo aí no mesmo bolo, né? Tudo no mesmo saco. E aí o que acontece é que, pela minha experiência, eu trabalhei com muitas empresas, dei consultoria para muitas empresas, o que aconteceu no comportamento geral da empresa que investe em cultura é que ela, aos poucos, ela deixa de fazer um investimento direto nessa questão do público-alvo e passa a compreender, ao investir em cultura, começa a compreender um pouco mais a complexidade e os próprios efeitos negativos que o investimento publicitário da cultura pode acarretar, e acaba aprimorando o seu investimento, né? Eu tenho vários exemplos disso de inclusive empresas que eu dei consultoria, como Avon, Comgás, Fundação Vale, etc. Tem outras que eu não dei, que eu também posso citar aí, a própria Instituto Votorantim, Natura, tem vários outros casos aí em que a gente percebe que esses investimentos foram sendo aprimorados e foram sendo compreendidos a complexidade da cultura. O problema não é nem isso. O problema não é esse, o problema é o seguinte: não tem nada que me garante que, quando a gente tirar o único dinheiro efetivo que existe na cultura hoje, o que vai se colocar no lugar. Porque esse projeto aí, esse Profic, ele simplesmente tira a Lei Rouanet do ar e faz duas coisas que são muito complicadas. Primeiro, cria um monte de fundo sem origem de dinheiro, ou seja, um fundo, que é o Fundo Nacional de Cultura, sozinho já não consegue dar conta do recado. Imagine criar cinco fundos e não falar de onde vem o dinheiro para esses fundos. E a segunda é colocar o Estado como copatrocinador, junto com a empresa, da cultura. Eu acho que isso é a pior aberração que a gente pode... É o Estado assumindo que vai fazer marketing político com esse dinheiro. Agora, um detalhe que eu quero deixar, só para passar a bola para você, que eu acho que o debate está legal e tal. Enfim, esse dinheiro, que é o dinheiro utilizado pelas empresas, ele não é orçamento. Ele não virou orçamento ainda. Então, ele não pode ser contingenciado, ele não entra no dinheiro. O Elvio conhece bem isso daí, porque foi gestor público, sabe como é que é complicado executar um dinheiro público, é muito complicado, muito difícil, é um dinheiro quase que fictício, né? Quando que a gente tem a possibilidade de... Na verdade, ele é uma jogada... para driblar o orçamento, e uma jogada interessantíssima, entendeu? E eu não vejo por que abrir mão dessa jogada. Eu vejo como aprimorar, e esse aprimoramento acho que se dá com diálogo, principalmente. Eu não vejo, assim, eu acho que é o maior tiro do pé que qualquer pessoa do setor cultural dá, tirar esse recurso. Acho assim, brigar por mais recursos públicos para a cultura. É óbvio, a gente tem que brigar. É o mínimo que a gente tem que ter é três vezes mais de recurso público em relação a cada recurso decidido pela iniciativa privada. A distorção se dá aí. Tá, que o Bradesco ele é gerador de um imaginário brasileiro? Porque não tem dinheiro público. Agora, o dinheiro público não vai vir se a gente acabar com a renúncia. Pelo contrário, a gente vai deixar de ter um dinheiro dentro de uma dinâmica e dentro de um processo que já foi aprimorado durante um tempo, para ficar mendigando dinheiro no Congresso e no Poder Executivo, né? Tá, deixa eu acho que isso que é complicado. Deixa eu te interromper, Léo. É o seguinte, e aí, Márcio, antes de passar a palavra para você, eu queria fazer uma... Na fala do Leonardo lá atrás, ele fala de uma coisa que não existe pesquisa, né? A respeito dessa pauta, enfim, que poderia estar subsidiando, e vocês dois, inclusive, são administradores, e isso seria... Pesquisa é fundamental, né? Seria um acúmulo. E justamente, para a conversa ficar nessa baila sem referência, existe uma coisa, uma cultura, né, geral, cultura política, de ação política, que usa, onde, por exemplo, no Congresso Nacional, que é onde se decide essas leis, etc. e tal, é aquela velha lei da tal das quantas garrafas cheias você tem na sua caixinha, né? E acaba levando quem tem mais poder, etc. e tal, justamente por isso. Né? Aí eu estou levantando essa pauta, Márcio, né, passando a palavra, depois queria que o Léo comentasse isso, porque que em momento nenhum, e aí o Léo já falou isso, tiver uma experiência de tentar buscar essa pesquisa, de buscar uma informação mais, né, precisa para construir uma política, né, por que isso não acontece? Bom, muita coisa, né, Márcio? Posso falar? Mas... primeira coisa é que assim, esse dinheiro não é e nunca foi de empresas. Esse dinheiro é um dinheiro público, que era do imposto devido, e que eu acho, assim, não consigo entender por que eu preciso passar pelo departamento de marketing de uma empresa para poder fazer um investimento em cultura. E sendo que eu vou ter, assim, não tem sentido isso. E mesmo essa questão de várias empresas que foram aprendendo com o tempo a investir em marketing cultural, assim... aprenderam a fazer o marketing cultural com dinheiro público. Aprenderam a fazer marketing cultural com dinheiro público. Temos o problema de ser difícil de administrar fundos públicos no Brasil. Só que um erro não pode, por causa de uma distorção, a gente tem uma lei que é única no mundo onde acontece esse tipo o marketing determina a cultura do país. Não é a única do mundo. Agora, não, eu concordo totalmente. Essa lei tem nos Estados Unidos, assim, no Canadá, na França. Não, mas só... Meninos, vocês estão falando junto, eu vou ficar bravo. Desculpa. É dessa forma, idêntica, assim. Agora, eu concordo totalmente que, assim, em mesa onde falta pão, ninguém tem razão. Né? Temos, assim, menos de um terço do que seria necessário para ter uma política cultural digna. Então, assim, eu acho que o fundo deveria ser muito bem gerido. Nós precisamos pensar formas de gerir o fundo. Como eu falei da lei de fomento do município, pode ser um exemplo, porque é um exemplo que dá certo. São 11 milhões agora por ano que são geridos de uma forma que tem beneficiado muito a cultura da cidade de São Paulo. Existem livros, existem vários estudos sobre o benefício que tem a lei de fomento, que ela é gerida como um fundo, e isso poderia ser replicado na instância estadual e federal, né? E eu acho que tem de ter formas de mecenato, mas não forma de mecenato de 100%. É essa que é a questão. Abatimento de 100%, onde a empresa pode fazer experiências sobre... aonde deve investir em cultura sem gastar um centavo do dinheiro dela, né? Ela pode passar bastante tempo. Mas tudo bem, era essa questão que eu tinha. Eu queria colocar uma coisa que tem uma parte da discussão da Lei Rouanet que sempre me foi muito cara, que eu queria ver a opinião de vocês, assim. É porque a gente, logo no começo, o Leonardo falou de um problema que pode ser de um controle estatal, né, dessa produção. E, na verdade, eu acho que tem um outro problema que já vê com esses tempos, que é o controle privado, né, da produção cultural. Ou seja, esse que é o problema. Então, aí uma questão que eu sempre ponho aqui. Quem mais capta, por exemplo, pela lei, são esses projetos que têm esse potencial comercial por causa dessa relação com as universidades. Dessa relação com as empresas, então eles precisam desse potencial comercial. Sendo assim, será que o cenário cultural que se vive hoje mesmo no Brasil, né, até pensando na diferença entre 1991, né, com o surgimento da Lei Rouanet, e pensando agora em 2009, né, até que, né, a Lei Rouanet proporcionou muita produção cultural. Agora, pensando agora, em 2009, esse cenário essa produção cultural um pouco mais comercial, que está baseada em grandes nomes e tal, existiu alguma transformação nesses anos, que faz com que eles necessitem menos dessa lei, e que agora a lei possa ser focada, por exemplo, ao fomento de projetos menos comerciais? Ou será que esse tempo todo de Lei Rouanet, na verdade, não trouxe uma transformação desse cenário das empresas, por exemplo, conseguirem visualizar, mesmo em projetos comerciais, interesse em apoiar com apoio de lei ou sem apoio de lei? Do meu ponto de vista, projetos cada vez mais comerciais, as peças patrocinadas pela Lei Rouanet, usando o teatro como exemplo, ficam cada vez mais parecidas com televisão. Quanto menos experimentais, melhor, porque quanto menos pesquisa, menos risco para o lucro. Quanto menos experimental, quanto menos pesquisa, quanto menos risco, mais fácil de obter lucro. E é essa a lei, o que se busca com a Lei Rouanet hoje. Léo? Sem dúvida, em tese, a Lei Rouanet favorece esses projetos de maior visibilidade. Mas, em tese, na prática, não é isso que acontece. Na prática, a gente tem um estudo que o João Leiva fez sobre o comportamento do teatro na Lei Rouanet. Aí você vê, por exemplo, a Cooperativa Paulista de Teatro, ela está entre os 5 maiores proponentes da Lei Rouanet nos últimos... Ele fez um recorte aí dos últimos 7 anos, se eu não me engano. Proponentes ou captadores? Ela está entre os 5 maiores... Não, proponentes. Então, e para a peça estar dentro da cooperativa, é porque não são empresas estruturadas e tal, né? Esse número, assim, a Cooperativa Paulista de Teatro é entre quem põe mais projetos, mas não que capta mais. Não, que capta mais. Não, quem capta mais, que eu saiba, é Itaú, com Itaú Cultural, é a própria Fundação Roberto Marinho. Não, entre os que captam mais, a Cooperativa Paulista de Teatro está. Depois eu te falo. Ela pode estar entre, assim, mas assim, os maiores captadores é o próprio Itaú Cultural, que tem uma fundação para captar o lucro dele mesmo. Agora, esses dados que vocês estão falando, vamos imaginar quem está nos ouvindo, por exemplo, quiser ter acesso a esses dados objetivamente, isso tem em algum lugar, tem algum site? Lá no blog Cultura e Mercado, a gente tem... E como que é o blog? Como chega lá? culturaemercado.com.br, ali tem... A gente tem ali vários... Se você clica, tem um canal chamado Lei Rouanet lá. Acho que o Ricardo já está lá. Tem vários artigos, tem gente defendendo o ministro, gente atacando o Profic, mas muito mais gente atacando o Profic, até porque essa é uma postura que eu que coordeno o Cultura e Mercado assumi desde o começo, desde o primeiro artigo que o ministro publicou. Acusando o mercado de usar mal a Lei Rouanet, quando ele lá na cadeira de ministro, ele poderia ter feito 1 milhão de coisas que já foram discutidas e consolidadas na sociedade há muito tempo. Antes dele entrar no ministério, a gente já tinha um nível de discussão pública a respeito disso muito grande. A gente já sabia onde a Lei Rouanet podia ser melhorada e tal. O Ministério sentou em cima da Lei Rouanet e depois de 6 anos de governo vem com um projeto de lei pífio, que não resolve o problema, pelo contrário, cria outros problemas e deixa o mercado, que já está, de certa forma, dependente, já trabalha dentro de uma lógica da lei, deixa o mercado completamente desestabilizado e não coloca nada no lugar. Então a gente assumiu uma postura de confronto mesmo, de contra-informação e de contra-propaganda até, porque o Ministério está fazendo propaganda com dados falsos, dados errados, diz que a empresa não coloca dinheiro na Lei Rouanet, quando não é verdade. Ele não saiu a campo para pesquisar isso, para saber se a empresa põe ou não dinheiro, ele só está usando o dado do Ministério da Cultura. Está distorcendo muitos dados, estão fazendo um trabalho, assim, no meu ponto de vista, é vergonhoso o que o Ministério está fazendo. E sem sem um motivo aparente, assim. Tá. Né? Mas, deixa eu só fazer uma observação. Os propósitos e a intencionalidade estão escamoteadas ali. Ele não está dizendo por que ele quer fazer isso. Porque, assim, tirar o dinheiro do Itaú, meu, vai tirar o dinheiro do Proer, entendeu? Tá. Não vai tirar o dinheiro da cultura. Tá. Eu sou completamente a favor do que o Márcio falou aí. É, eu não quero que o dinheiro público vá para os bancos, pelo amor de Deus. Tá, e eu já quero aproveitar... Que o dinheiro público vá para a cultura. Só que o dinheiro público, o dinheiro quando entra no orçamento, ele cai, assim, o volume de dinheiro que vai para pagar juros e que vão necessariamente para o setor financeiro, é 40% do dinheiro, do dinheiro do orçamento, entra para financiar esse sistema financeiro. Quando a gente tem uma possibilidade de, antes desse dinheiro cair no orçamento, você colocar na mão do produtor cultural, porque tem uma coisa aí que a gente não falou, que é o seguinte, cadê o artista nesse processo? Quando a gente fala assim, a empresa que decide... Não é não, quem decide é o artista, é o produtor cultural, é a pessoa que aplica o projeto, é ele que decide onde vai. O dinheiro cai na mão do produtor, quem gasta o dinheiro é o produtor, é o artista. Não. É esse sujeito que tem que ser fortalecido. Deixa a gente colocar esse sujeito na mão de um discurso vazio de um Ministério da Cultura, um discurso, sem... As cartas não estão na mesa, entendeu? Então é isso que eu acho complicado. Eu quero defender o artista. Mas, deixa eu só fazer uma observação antes de passar a palavra para você, Márcio. Por seguinte, várias vezes, eu até quero fazer isso aqui no ar, né? Também já estamos abrindo, inclusive, já tentei comunicar. Parece que eu conheço um pouco, né? O pessoal do Ministério, e está aberto o canal e gostaria muito, inclusive, de ouvir o Ministério um pouco, né? Mas até o momento não recebi nenhuma resposta. Mas e aí, você concorda com isso, Márcio? De jeito nenhum. O artista. Eu peço desculpas por não concordar assim tão frontalmente, mas assim, o artista quando faz um projeto, ele tem que fazer um projeto que agrade a empresa. Ele não pode fazer um projeto que agrade a sua vontade, ele precisa fazer um projeto que vai ser aceito pela empresa. Já aconteceu comigo de fazer um projeto, eu levar para a empresa, ele falou assim, que jeito que você quer que eu associe o nome da minha empresa com um projeto desses? Sabe, qualquer projeto um pouco mais arrojado, que busque alguma coisa mais arrojada, a empresa não tem como. Ele falou assim, olha, eu pessoalmente gostaria muitíssimo, mas assim, o nome da empresa eu não posso arriscar nisso. A questão que eu falo do investimento, só usando, tem vários outros casos, tem casos vários, mas assim, no caso específico do Circo do Soleil, foi R$9.400.000 que o Bradesco deu do dinheiro público, do que seria do imposto devido para pagar, para vir o Circo do Soleil, que tinha ingressos até R$370. Então, o dinheiro dos ingressos, o custo por ingresso VIP custava R$370. De meia entrada, a mais barata custava R$50, que era menos R$100 a mais barata, até R$370. Para que era usado esse ingresso? Era lucro do Circo do Soleil puro. Por quê? Porque o Bradesco já tinha pago tudo com dinheiro público. Isso é uma aberração. Agora, eu como artista... Me dá mais 5 exemplos, vai. Desculpa, eu não estou... São 3 mil projetos por ano. Você está me falando de um. Me dá mais 5 exemplos desses. Não tem, é muito pouco. A grande maioria, os 3 mil projetos por ano, são projetos bem... Mas assim, é só uma coisa. Eu não concordo, assim, já que você me interrompeu, desculpe. Desculpa. Eu não concordo, eu como... Como diretor de teatro há 20 anos, como ator, diretor, eu não concordo que o artista é beneficiado quando ele é obrigado a se submeter às leis de mercado de uma forma muito subserviente, de uma forma sem poder ousar de forma alguma. Eu não concordo. Eu também não concordo. Você consegue uma produção cultural voltada ao que há de mais baixo no mercado. Também não concordo. Concordo plenamente com você. Diga, Ricardo. Leonardo, então, eu quero fechar esse canal. Leonardo, eu queria só voltar um pouco daquela pergunta que eu fiz antes, que eu queria saber a sua opinião. Se você acha que dentro, como eu falei, de mais ou menos desses aí quase 20 anos de Lei Rouanet, a visão das empresas hoje, existiu uma transformação de se achar que talvez elas poderiam apoiar sem o apoio da lei de incentivo? Olha, eu posso falar pela minha experiência com conhecendo as empresas, exatamente. Eu trabalho, eu dou consultoria na área cultural há 12 anos, 10 anos só fazendo isso. Eu já pensei em construir para várias empresas, né? Eu não enxergo na empresa uma intencionalidade de desenvolver projetos que sejam de benefício unicamente empresariais. Existe já uma visão nas empresas, eu já não trabalho, é o segundo, já faz 2 anos que eu não trabalho com empresa, eu trabalho mais com empreendedores hoje, mas eu não vi em nenhuma situação assim, olha, ferre-se o público, eu quero mais que o meu lado seja, sempre foi colocado desde o início, estou falando da minha experiência, tá? Eu não posso falar do mercado em geral porque eu não tenho dados concretos para te dizer que a empresa age desse jeito ou daquele, entendeu? Cada um tem a sua experiência. Mas eu tenho um volume considerável de trabalho com empresa e que denota algum, tem alguns comportamentos em comum entre todas elas. Primeiro, as empresas passaram a enxergar que aquele investimento é um investimento interessante e começaram a colocar dinheiro, o que a gente chama de dinheiro bom, que é dinheiro dela, muito dinheiro. Eu já trabalhei em empresas que começaram usando o dinheiro da Lei Rouanet 100% e não gastava um tostão a mais e que 5 anos depois já estavam pondo 3 vezes o valor da Lei Rouanet em dinheiro bom. Esse dinheiro ninguém está computando, entendeu? Para fazer ações interessantes, ações socioculturais, ações que uma ação cultural estruturante, não é uma ação cultural, não tinha uma intencionalidade de marketing por trás. Embora a empresa, esse benefício da comunicação empresarial é um benefício interessante para a empresa, que eu não vejo problema nenhum da empresa usar, principalmente se coloca dinheiro próprio no processo, né? Agora, tem maneiras inteligentes de fazer isso, entendeu? E tem muita empresa que tem feito de maneira inteligente esse processo. Deixa eu interromper de novo. É o seguinte, nós estamos entrando naquela fase do jogo, do segundo tempo, do nosso tempo, né? Que está começando a querer acabar o tempo, né? Desculpa te interromper, Léo, dessa forma bruta. Mas é o seguinte, eu queria, porque senão não vai dar tempo, eu queria saber, tanto do Cultura e Mercado, enfim, e quanto do movimento 27 de março, né? Qual é a pauta a partir de agora, então? Para onde vai esses dois? Que na verdade tem uma história, eu sentindo muita saudade de vocês dois, né? Eu me lembro das grandes horas e horas de conversa, né? E eu tô mais calmo agora, tô um rapaz até mais calmo, né? E aí é o seguinte, eu queria saber de vocês dois, então, para onde tá indo Cultura e Mercado nesse processo e para onde tá indo 27 de março nessa história? Vocês podem tirar para o ímpar de novo que não, a gente vai, enxerga. Márcio, pelo amor de Deus, já falei demais. Não, o 27 de março foi um movimento que começou dentro da Roda de Fomento. A Roda de Fomento é um coletivo de fazedores de cultura, de grupos de teatro. É um coletivo que busca administrar os erros e os acertos da Lei de Fomento. E a partir daí nós discutimos política pública de cultura de uma forma geral. Dessa discussão da Roda de Fomento, que é uma discussão que já acontece há alguns anos em São Paulo, surgiu o Movimento 27 de Março, que é um movimento que nós buscamos ações diretas, onde tenta puxar para discussão as leis culturais, uma política cultural para o país, onde que exista uma política cultural nas três instâncias. Então o 27 sempre tem uma série de discussões do que seria uma política cultural. Assim, semanalmente nós nos reunimos com diversos coletivos de fazedores de cultura. Hoje não é só de teatro, nós temos pessoal de dança, tem pessoal de vídeo incorporado no movimento. E discutimos as três instâncias de governo, como podemos melhorar as políticas culturais, como a gente pode melhorar isso. E assim, o 27... E quem quiser encontrar um documento de vocês, por exemplo, na internet, quiser acessar, como é que vocês, é? Olha, tem o... Deixa eu já falar direitinho. Tem o blog dos insetos, que é sem www, é direto, http://movimento27demarco.blogspot.com, e onde tem todas as coisas do movimento postado. E temos também um grupo no Google, que para assim, qualquer um pode entrar e discutir com a gente, que é o Movimento 27 de Março. Jogar no Google, prefeito. Do Google, e pode entrar e discutir com a gente. Tá legal. E o Cultura do Mercado está indo para onde, Léo? A gente continua onde sempre teve, ali nos últimos 10 anos. A gente tem feito a cobertura da política cultural. A gente não é um movimento organizado, eu não falo em nome de ninguém. O que eu escrevo ali, escrevo no meu nome. Cultura e Mercado não tem posicionamento político nenhum, nem contra nem a favor. Eu às vezes me posiciono, alguns leitores se posicionam, alguns articulistas que participam do site se posicionam, mas nenhuma dessas posições é a posição do veículo, né? Agora, houve uma tendência aí nos últimos tempos de combate do projeto talvez pelo perfil da rede que participa ali, né? Enfim, a gente é um site que atinge, a gente chega toda semana na casa de quase 40 mil pessoas. Acesso. É quase um mercado cultural brasileiro inteiro. Tem 1.200.000 hits por mês o Cultura e Mercado, 400 e poucos mil page views, quer dizer, um site super bem visitado, mas ele não tem essa característica de movimento, entendeu? Agora, existem algumas organizações ligadas, a principal é o Instituto Pensarte, que é realizador do Cultura e Mercado, que está desenvolvendo alguns movimentos, né? Porque agora o Profic está indo para o Congresso, e a ideia é a gente discutir no Congresso, discutir amplamente os benefícios e os problemas do projeto, né? E quem quiser, não acredita que o Ministério vai mudar muito essa proposta dele. E quem quiser participar é só entrar no site de vocês, que tem contato do mesmo jeito com o 27 também. Exatamente. É isso? Entrando lá no site, tem só lá. Só entrar e pode discutir com a gente, Discutir, porém, com ele. Não, pode conteúdo. Discutir como está no. Exatamente. No blog, no grupo de discussões do Google. Eu estou provocando vocês porque eu recebi um e-mail do senhor do Dirceu. Depois o senhor Disseu do caso, convidei inclusive o senhor Disseu, mas até estava lendo aqui para o pessoal na rádio que ele não pode discutir, porque ele não pode ser desvendado, não pode ser revelado a sua identidade. Mas então, quem quiser participar de uma forma mais efetiva e quiser ir falar da sua... um blog que eu recebi, que acho que várias pessoas estão recebendo, né? Bastante. Sobre uma discussão, inclusive, até eu repasso para vocês isso depois, né? É. E eu convidei esse certo Dirceu do Dirceu, depois Dirceu de Castro, os nomes já dizem mais ou menos alguma coisa, né? Que está fazendo essa discussão, aliás, com muita consistência. O rapaz escreve muito bem, inclusive, eu não sei quem é, né? Não sei quem Ninguém sabe quem é o Dirceu. Desculpa. Eu não tô sabendo disso. Eu preferia a Marília do que o Dirceu, né? Mas enfim. Meus queridos, o tempo nosso está se esgotando, tem 5 minutos só, e eu quero falar de uma outra coisa. Antes de mais nada, acho que essa discussão tem que levar afinco. Vocês precisam marcar os dois, inclusive, um debate com vocês dois junto, numa mesa. Até posso ser mediador dessa conversa, porque tenho um grande carinho pelos dois. Olha, eu gostaria bastante. Ué, vamos agendar isso, vamos marcar isso. Nem que seja na casa de um dos perfeito, dois, aí já tá perfeito, bom. Perfeito. E aí é o seguinte, presencialmente. Em relação ao Ministério, continuam as veias abertas da Rádio Paracatuzum aqui para poder fazer a conversa. Agora, o Leonardo também, não sei se vocês sabem, tem dois curtas. O Leonardo, não sei se escreveu, Pequena Sereia Diurna e Jardins de Clarice, é verdade, né, Léo? Ah, eu tenho vários curtas, aquilo ali que está sendo, é o que eu publiquei, né? Tá, e aí, o que você continua produzindo? Então, eu estou fazendo um longa agora. Um longa? Do que você trata? É um documentário sobre, eu vou lançar em novembro na Espanha, é um, É um documentário sobre a indústria audiovisual, os efeitos de Hollywood sobre as culturas locais. Poxa! É mais ou menos isso, chama Testando Gravando. E vai fazer o lançamento aqui em São Carlos, aqui inclusive com o apoio da rádio. Nós vamos apoiar. Vamos. Eu vou botar dinheiro do meu bolso para trazer você aí. Não, vamos embora. Não precisa não, pô. Aqui a gente vai de carro. E você, meu querido Márcio, o que está produzindo o Oca Morana? O Oca Morana está firme, né? Tá firme. Bom, nós vamos voltar com uma temporada ainda esse ano da Guerra dos Caloteiros, que é uma peça sobre o período das invasões holandesas no Nordeste. E estamos começando um processo que se chama Revoluções, onde mostra os antecedentes e como desembocou tanto a Revolução dos Cravos em Portugal como a Revolução Cubana. E para discutir os processos que conduz a uma revolução. Só para, assim, usando uma forma de teatro que está um pouco apagada no Brasil, que é uma forma de teatro documental, o teatro documentário, usando as pesquisas do Peter Weiss sobre isso. E trazendo a discussão do quanto que foi progressivo, tanto para Portugal, a Revolução dos Cravos, mesmo o período de 25 de abril de 74 até 25 de novembro de 75, que é o período revolucionário e o período pós-revolução, quanto foi progressivo, e o quanto foi progressivo para Cuba a Revolução, os antecedentes, mas os problemas também tiveram. Não tanto o processo revolucionário, que o processo de rompimento com uma regra estabelecida, o que pode ser de benéfico para o povo. Legal. Não é assim, acho que pode parecer meio assustador para quem está escutando assim, mas depois a gente pode entrar em detalhes. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente dá um Valium na entrada, porque agora o nosso tempo está acabando e esse programa amanhã vai para o ar no www.paracatuzoom.com.br e vai estar disponível para continuar a discussão. E já agradecendo profundamente aqui, né? Exato. Duas figuras que na minha estadia aí de São Paulo foram permanentes nos meus contatos e tudo mais. Muita saudade de vocês dois e acredito que vocês dois precisam se aproximar para fazer esse debate avançar, né? Não, maravilha. Tá bom? Tá legal. Então, queria os últimos tempos da fala aí de Léo. Léo, tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, se faça a sua despedida, depois Márcio faz bem rapidinho sua despedida, porque aí entra a voz do dono, a voz do Brasil. Vamos lá. Legal. É bom, queria agradecer, obrigado, é sempre bom a gente também complementar os olhares e contrapor, até acho bem interessante, acho que isso falta na área da cultura, a gente tá ali, às vezes, muito restrito dentro de um, né, de grupos fechados e tal, e eu acho que esse debate tem que ser ampliado, tem que ser aberto, tem que ser franco, né? Então quero agradecer a oportunidade e de conhecer, não pessoalmente, mas por telefone, conhecer o Márcio, acompanho o trabalho, acho muito interessante e vamos em frente aí, né? E vocês sabem que vocês são quase vizinhos, né? Oi? Vocês são quase vizinhos. Pois dá para marcar, né? Um café no mesmo boteco. Tranquilo. Estou parecendo apaziguador aqui da Mara. Mas diga aí, Márcio, suas despedidas. Eu queria agradecer o convite, estava com saudade de você, é óbvio, e eu acho que assim ajuda muito para o debate levar algumas questões, que essa questão de renúncia fiscal, por exemplo, é pouco entendida, é muito falada e pouco entendida nos detalhes, como a gente teve a oportunidade de poder falar aqui. Perfeito. E eu acho que para poder ajudar o povo a montar uma opinião, é legal que tenha cada vez mais debates como esse, foi muito muito bom, gostei bastante. Muito bom. Muito obrigado, Léo, obrigado, Márcio. Semana que vem a gente volta com o Paracatuzum a partir das 6 horas da tarde, Arte, Cultura e Pensamento, aqui na Rádio Fiscal 95,3. E continua aberto o canal para, se o Ministério quiser se manifestar, estamos aí para ouvir o Ministério. Um grande abraço, gente. Até tchau. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.